terror voltou, esquece as algemas, atira no crânio. Porque as pulseiras de aço jamais calarão o canto que canto das quebradas de Maceió. Clima bom rosando, e qual se a voz não calou, é porque na certeza ainda tem sangue, tristeza e velório. Zé Povinha até que tentou, mas o preto problema sobreviveu. Periferia em cada molécula, tio, cê não entendeu? Que o gladiador não para, que essa voz aqui não cala. Que a quebrada que é citada é quem sofre amargurada. E nos versos do guerreiro vai tá sempre presente o ódio que machuca o semblante da minha gente. Voltei sim pela favela e pelos loucos, contundente, estrondoroso, meu querido, eu tô no jogo. Enquanto a pólvora e a polícia for seu modo de justiça, vai ter sangue aqui relatado do filho da Dona Maria ou do boy que reage a assalto. E sem massagem minha missão se concretiza em ver menor portando os livros e não resumido em vítima. Vejo os problemas que afetam as quebradas, porém minha apologia é pros meninos largar as quadradas. Só que moleque não sonha sofrendo, matando e seguida morrendo. O bang é louco, vai vendo, porque esse preto narra os veneno. De volta a selva bem pior, mais um contra o sistema narrando as vertentes da Z.O. Nem o crime, nem o creme, queridão. Apesar dos pesares, nós tamo aí firmão, bem diferente do patife que no som jogue direta sem ter vivido. Narro o crime, falo o que vi e o que vejo no mundão aqui violento. Davi 2P de volta, explode o crânio se quer silêncio. O terror voltou e os promotor que trema. 2000 e pá é nós, firmão, preto problema. Das ruas da Z.O., Mofio, é rap AL. Davi 2P de volta, trombo na febre. O terror voltou e os promotor que trema. 2000 e pá é nós, firmão, preto problema. Das ruas da Z.O., Mofio, é rap AL. Davi 2P de volta, trombo na febre. Não voltei pelo elogio, download na internet, mas sim por um futuro mais justo aqui pros moleque. Que no pique, monstro, já crescem no pensar. Se boy tem, nós quer também, se não tem, nós vai buscar. Engatilha na atitude, a milhão partir pras fitas. E o culpado é meu rap, não, não, as injustiças. Ninguém quer dormir com fome, andar de Havaiana. Mesa farta é objetivo e na vitrine é quem nem canta. Se é violento, se é sangrento, vai ouvir parangolé. Rebolando igual viado, entupindo o rabo de ADE. Rap AL Gang está só mais um elo na corrente. Os verdadeiros ficarão, Mofio, ideia é quente. Zé Pova não viu a queda, bem mais louco, sigo firme. Não vim pra roubar a cena, o preto problema, roubo o filme. 2000 e pá é nós contra a elite, contra os porcos. Exércitos excluídos é que vem recrutando os loucos. Malandrinho, réu, tamo junto, tá salvada. Apologia pelos livros e alimento nos barracos. Difícil é cê entender, né, que o que faço é por amor, não pelo saldo na minha conta, através do sofredor. Playboy que canta rap não consegue me entender, que pra mostrar que crê em Deus não preciso ser você. Meu rap não é pra elite, volta pro jardim de infância. Preto problema é sempre gangsta e não pagar deselegância. Então, os promotor que trema, porque a voz do preto aqui não vai calar. Só com as algemas, tipo Favela Rosane, o monstrão tá na missão. Deus por todos, um por um, preto problema em ação. O terror voltou e os promotor que trema. 2000 e pá é nós, firmão, preto problema. Das ruas da Z.O., Mofio, é rap AL. Davi 2P de volta, trombo na febre. O terror voltou e os promotor que trema. 2000 e pá é nós, firmão, preto problema. Das ruas da Z.O., Mofio, é rap AL. Davi 2P de volta, trombo na febre.